esteja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É hora, minha gente, vamos salvar esse Ei, Ganga nunganga malele pomba jire, ganga ganga nunganga malepo pomba jire. Ganga ganga malele pomba jire, ganga ganga ganga malepo pomba jire. Ganga ganga ganga malele pomba jire, ganga ganga ganga malepo.